Cês querem mulher, quer mais. Sabe muito bem o que elas querem. Cês querem mulher, quer mais. Sabe muito bem o que elas querem. Como mais mulheres do que os gigolos. Ha, cadê o Rodrigo? É várias delícias no harém. Ré também tem. É telefonei, mas esse maluco eu não achei. Eu já sei, é várias no moio e o tempo não tem. É que parece que tem mel, porque faço meu papel. Então qual que é, moro malá, não abandono o posto. É no Moscou, tem respeito aonde for. Rap é o que dominou, rap favela gloriou. Nada bom, guarda no pescoço, pega fogo. Essas notas ali são drogas. Anda em zigue-zague pra que as balas nunca te peguem. Somente é todos quer, é como um molé. Não é brinquedo não, não é piquenique. Pra fazer a favela ficar bem chique. Muitos querem ser, se for já é só pra aparecer. Cassi Pop faz mau uso e exibe o calice. Tá de ronda um monte, vai, cê não quer ver. Rap é a força, resolve, vai se f... Os bolos de dinheiro voou, cadê, pra onde foi? Da semente à raiz, sem final infeliz. Cês querem dinheiro, caviar.